O Ministério Público de Minas Gerais obteve uma liminar que determina o fornecimento de água potável na penitenciária Francisco Floriano de Paula, em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce. O pedido foi feito em uma ação civil pública proposta pela 12ª Promotoria de Justiça de Governador Valadares, após laudos da Vigilância Sanitária atestarem que o volume e a qualidade da água fornecida à unidade prisional são insatisfatórios. A decisão deverá ser cumprida pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública. O promotor de justiça Fábio Tavares Ribeiro explica quais foram os problemas identificados no serviço e as medidas determinadas pela justiça. Caixas d'água, existem algumas caixas d'água que levam por uma caixa principal e essa caixa principal estava contaminada e constantemente era recontaminada. Ela estava aberta, animais entravam. A cloragem da água da penitenciária era feita nessa caixa principal. Mas como ela precisava ser lavada, precisava ser isolada, quando você fazia cloragem, jogava ali dentro e recontaminava a água. E outros poços também, porque eles estão falando de poços artesianos lá na região, que também não são devidos. Tem um, inclusive, que fica abaixo do canil, então já gera contaminação de fezes também. Então, por conta de todas essas coisas, eu entrei com a ação pedindo ao juiz de direito que concedesse liminar de urgência, que é de você determinar a limpeza imediata da caixa central e das caixas intermediárias e fazer o fornecimento de água de fontes externas da penitenciária, inclusive caminhão-pipa, se for necessário, porque não tem a tubulação que chegue até lá. A penitenciária fica num distrito mais distante. O descumprimento da decisão poderá causar ainda o agravamento da pena e a interdição parcial ou integral da unidade prisional até o abastecimento de água suficiente e adequado ao consumo humano. Fábio Tavares destaca que a Justiça designou uma audiência de tentativa de conciliação para março. Foi deferida a liminar e foi deferido também um pedido do Ministério Público de se designar uma audiência de tentativa de conciliação com o governo do Estado, então nós discutimos o mérito, porque o mérito é muito mais abrangente. Aí passa, inclusive, por mudança de toda a tubulação, que é metal. Esse metal ele vai diminuindo e contaminando a água, já é uma tubulação muito antiga. Modificação dos poços, criação de novos poços, criação de uma unidade de tratamento de água, que é uma estrutura menor, porém, para a situação seria eficiente de controle da qualidade de água, uma série de coisas para que no futuro isso não se repita, para que se consiga uma qualidade de água. Segundo o promotor de justiça, o MPMG e o governo do estado formalizaram recentemente alguns acordos na área da segurança pública, e a expectativa é de que a questão da água na penitenciária Francisco Floriano de Paula também possa ser resolvida por meio de conciliação. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Alex Lanza.